con el recibo. Gana, ¿cuánto has de ser? Confirmando, perdió el contrato con recibo. Negativo, já foi liberado por receita. Sim, deixa nível 050, Mike Daniel. 050, né? Tá na prova de mão, Mike Alex. Controle, Goro 606, estabilizado. Compartilha a aproximação, Goro 606, Torre 18, decimal 6. Camarada Torre 58, meia, boa noite. Oi, boa noite, Goro 606, 36, observa, Vitor 3. 372. Volo 606, boa noite, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 07 nós. Obrigado, pouso, pista 10, volo 606. Volo 805, reautorizado ao nível 050. Confirmo, 805. Confirmo, reautorizado ao nível 050. 050. Mike Charlie Alpha atingindo ano 50. Mike Charlie Alpha, prossiga ao nível 050. 050, Mike Charlie Alpha. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, reporte o localizador, reduza para 2.009. 2.000 pés, 0 no 4, localizador, reduzindo para 2.009, boa noite, cara. Só 3170, ciente da informação Charlie, descida 160. Boa noite, tá 3170, desça nível 060. Chegada Mário, ajuste no 014. 060, só 3170. Controle, Gol 643. Gol 643, controle, prossiga. Ah, vamos passar a posição. Bom, foi solicitado efetuar o R9 da 10 após o ponto Serra Vitor 367. Poderia confirmar se estamos autorizados? Afirmativo, Gol 943. Após bom, se Serra Vitor 367, desça para 2500, 10 no 4, ajuste. Gente, 2500, 10 no 4, Serra Vitor 367, autorizado a R9. Obrigado. Localizador, Gol 9714, avistado. Gol 9714, complete aproximação, torre 18, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, Gol. Salvador, Gol 9714, boa noite, passando Duna, localizador avistado. Boa noite, Gol 9714, livre pouso, pista 10, vento 120 graus 05. Tio, livre pouso na 10, Gol 9714. Prossiga 3170. É, por gentileza, a intenção é o R9 da pista 10, se possível. Copiado, inicialmente irá manter a chegada e posteriormente será autorizado. 3170. Salvador, muito boa noite, é Pótico 158, que é Lisboa, Red 4 Level 3, Fire Center, Red Cop 8640. Movimento para o Gol 9714. Afirmativo, 110 grau 05 nós, Gol 9714. Afirmativo, muito obrigado. Mantenha presente pro, aguardando o Serra Vitor 366, Gol 1643. Índia Lima, desça para o nível 060, chegada é Mário, ajuste no 04. 060 Mário, no 04, Mike Índia Lima. 3172, desça para 2510, após o estado, Serra Vitor 366. Complete aproximação, torre 18, decimal meia. 18, meia, Bria. Oi, Salvador, muito boa noite, Gol 805, 3.000. 366 para completar o RNAV. Aproando Serra Vitor 366 para completar o RNAV, 1643, Gol. 1004, e os primeiros 90 metros estão fechados. 7, 8, Mike Charlie Alpha, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, reporte localizador. 2014, reporte localizador, Mike Charlie Alpha. 714, Solo 21, não livrar, táxi via Alfa Juliette, gate 05. Ok, então, ao livrar Alfa Juliette, gate 05, gol no 714. Prossiga o isso que nós vamos levar. Liberado pelo centro, para a descida. 0 grau, 08, mais. Reforço, boa noite, para o centro. Salvador, terra 3520, está ciente da TIS, coordenação 190, Aracaju. Ciente, aguarde, copia 190, Aracaju, terra 3520. Aguardando a saída, por favor. Puca, Aracaju. Certo. E aproximar direto para a pista 17, 17. O isque não vai evapar. Sim, ativo, o isque não vai evapar. Vou direto pro do VR Salvador e reportando para modificação. Inicialmente a descida até o 080. Comando 1080 na frente do Salvador, papá. Tá 3170, desce para 2500, após o TAP, Serra Vitor 366, reduza para 1909-190. Alternativa 2500, reduzindo para 190, após o TAP, voa Serra Vitor 366, até 3170. Gol 643, estamos a 2 milhas de Serra Vitor 372, já visual com a pista. Número 3, complete aproximação, torre 18, decimal 6. 18, 6, completando a aproximação, 643, tá bom, né? Torre Salvador, gol 643, uma milha para Serra Vitor 372, embaixo travado, visual com a pista. Bolo 643, continue a aproximação, guardando pista livre. Na sua escuta, guardando pista livre, gol 1643. No 805, solo 24, ao livrar, táxi via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette 09. 1805. Voo no 643, livre pouso, pista 110, vento 110 graus, 069. Livre pouso 110, gol 643. Airport 158, red to copy. Affirmative, red to copy, pode que 158. Portugal 158, yeah, right the cop. Ok, Portugal 158, cleared. Lima, papá, papá, tango. Flight level 350 via flight plan route. Take off everyone 10 after departure, left turn. Momo departure and Jebit transition. Golf Echo Bravo India Tango. Call code 5001 and Salvador departure 19.35. Portugal 158, please come forward to Lisboa, Lima, Papa, Papa Tango, Flight Level 350, Flight Turn 8. Portugal Runway 10 after departure, left turn, direct Momo, and Gabit transition. 5001 on the squawk, departure frequency 10935, call back for level, Portugal 158. Okay. A 3170 irá seguir um traço, posição de 12 horas, 9 meses, aeronave passando 2 mil pés, com 190 de ground, o aeronave um eco 120. 3170. Localizador, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, passou do 1 agora, torre 18, decimal 6. 18, 6, Mike Charlie Alpha, bom fim de semana, senhor. Thank you. 520. São 3520, copinha? Prossiga. São 3520, autorizado Aracaju, 190 nível, Golf 677, decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5577, controle 199, decisão 35. Provado Aracaju, 190, Golf 677, da 10 esquerda após Puca, Aracaju, 5577, 1935, até 3520. Correto, Santo Antônio Papuxi, é acionamento, é 3520. Bora. Bono 643, Solos 27, ao livrar táxi via Alfa, Juliette, Gate 190. Ao livrar Alfa, Juliette, Gate 190, Gol 1643. Charlie, Mike, Charlie Alfa. Mike, Charlie Alfa, livre pouso, pista 190. O vento 100 graus, 069. A partir da presente, plano de acelamento solicita 17, visual para 17. Mike Charlie Alpha cancelado aos 27, só confirmando, vai cancelar 5 milhas. Após, prossegue pela base pela direita da 17, reporte na final, Mike Charlie Alpha. Ok, vai cancelar 5 milhas e reporte para de base para final, 17, Mike Charlie Alpha. Vai girar pra 17. Complete aproximação, torre 18, decimal meia dúzia. 18, meia, boa noite, senhor. Senhor Salvador, muito boa noite, eu sou 3170. Boa noite, são 3170, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3170. Mas para final, 7, trem baixar o trabalho, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha. Livre pouso, pista 17. O vento 110 graus, 079. Já, já foi livre pouso, 17. Salvador é o Golf Eco. Mike Angel Lima, desde o início da sua aproximação em Salvador, a sua aeronave está deslocada cerca de 2 milhas à esquerda do perfil da chegada. Para interceptar o cruzador, curve agora à direita na proa 070. Direita 070, está ciente o Mike de Lima, nós tivemos um problema com o nosso autopilot e estamos só monitorando. Copiado. Proa 070 para interceptar o localizador. O LS aparece em um LED e os primeiros 90 metros da pista 10 estão impraticáveis. Ciente, 070 interceptar o localizador, sem o glide, ciente da interdição dos primeiros 90 metros. Da pista do Mike Indianino. Whisky 9, papá, desça para o nível 040, reporte para a notificação. Desça 40, soma lá para a notificação, papá. Boa noite, Gono 896, executar o aeronave, o LS. Pessoal, confirmando o glide, bati fora. Negativo, cada dos primeiros 90 metros da pista no zero, estão praticáveis. Sete, então solicita a aeronave da 10, boa noite, 96. Boa noite, 96, autorizado o aeronave, desce para 2500, 614 ajuste, voo ITAP, e após ITAP, se habita 366. Gente, desce a 2500. Na proa do... Pro de TAP é posto, Serra Vida 366, com 1014, igual a 36. Sala 34, Oliver, táxi via Alfa, India Gate 02. Alfa, India Gate 02. 1805. Agora já copia em 1 no 8, decimal 6. Ok. Você acertou o localizador? Acerto, estabilizando o localizador, Mike de Lima. Flash aproximação, torre 18, decimal 3. Corrigindo, 18, decimal 6 dúzia. 18, 6 dúzia, graças, uma boa noite, Mike de Lima. Boa. Atingiu 40, tá, enquanto se alugar, para modificar o índio 9 papá. O índio 9 papá, modificado aos 3,5, prossiga para 1.500, ajuste no 0.4, reporte a 6 milhas de aeródromo. 1.500 é só na 6 milhas de aeródromo, o índio 9 papá. Mike India Lima, livre pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 06 nós. Livre pouso 1-0, Mike India Lima. Copia. Firmo. 1805, autorizado Natal, 330 nível, pêsulo 10, sacola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Zipar, transponder 5002, controle 119, decimal 35. Autorizado 33 Natal, pêsulo 10, decolada 10, primeira esquerda na Puca Zipar, 5002, 1935. Boa noite, 05, correto, chame prontuário, puxe e acionamento. Chama lá. Qual é o 3520? 3520 para push. Positivo, para push, back acionamento, tá no box 3. Autorizado, chame táxi, 3520. 520, vou chamar pro táxi. Novembro para baixo, está visual com o aeródromo? Visual, aeródromo, 7 milhas e meio, passando 2 mil para bem quieto. Para ingresso, um circuito, chame torre, 18, decimal 6. Boa noite, decimal 6, boa noite, obrigado, senhor. Boa. Vamos acertar. Bom dia, uísque, novembro e papá. Livre pouso, pista 17, o vento 110 graus, 06 nós. Está avistando a pista? Estando da pista, vai formar sinal com o pé baixo provado, papão. Mike India Lima, livrou. Mike India Lima, mantenha a escuta, solo 4.